Bem, o tema a ser colocado aqui hoje é retribuir o mal com o bem. Quer dizer, como é que nós vamos conseguir fazer o bem, contribuir com alguma coisa boa para aqueles que nos fizeram alguma coisa ruim? Será que realmente nós estamos num mundo ainda em que a gente consegue isso? Alguns, de repente, conseguem. Mas muitos ainda, eu acredito, nós acreditamos que é bastante difícil ainda. Mas eu não vou falar muito disso aqui hoje. Nós não vamos falar muito disso aqui hoje. Nós vamos falar mais de um exemplo de como uma pessoa tentou fazer isso lá em 1280. Eu estou lendo esse livro aqui, O Inquisidor, que quando comprei ele, uns 2 meses atrás, eu achava que fosse sobre as torturas inquisitoriais, sobre as maneiras que eles faziam as torturas, como eles tentavam, digamos assim, obter as confissões das pessoas que eram consideradas ou seja, hereges, que depois eram queimados nas fogueiras, que vocês devem saber, né, que as pessoas naquela época lá, elas eram muito visadas, principalmente aquelas que eram consideradas hereges, aquelas que tinham uma pequena mancha no corpo, as mulheres que não eram casadas, os homens que não eram casados, os mais velhos, porque eles eram promíscuos, mulheres que às vezes moravam em uma casa, em 3, 4 mulheres, elas não podiam fazer isso, elas teriam que estar num convento. Então existiam os padres inquisitoriais. E aqui é a história de um que ele... Eu estou na metade do livro, né? Então eu não sei direito o final como é que é. Mas já dá para perceber a ideia dele sobre a questão de retribuir o mal com o mal. Porque a Inquisição, ela era imposta pela Igreja, ela era imposta pela Igreja a Católica, a Apostólica Romana, àqueles que presumidamente faziam o mal contra as pessoas, contra a própria Igreja. Então, esses padres inquisitoriais... Isso aqui se passa a história lá na França, numa pequena cidade da França. E isso que a França foi um dos países que menos aconteceu a Inquisição. Um dos principais países que aconteceu a Inquisição foi Espanha e Portugal. Então, aqui ainda foi de uma maneira bastante suave, entre aspas. Ele se coloca num lugar do herege. Chega assim, num quarto, digamos assim, um terço do livro, ele começa a pensar nas palavras de Santo Agostinho, porque, na verdade, aqui, o livro é bem contrário àquilo que eu imaginava ser. Não existe nenhum relato do tipo de tortura, não existe nenhum relato do tipo de confissões que eles tentam arrancar dos hereges que iriam para a fogueira, não. O que existe aqui é um relato sobre o amor de Deus, sobre a questão Deus e homem. Eu fiquei fascinado pelo livro, porque tem muitas passagens aqui do Santo Agostinho e que ele se intui bastante, esse padre inquisitorial, ele se preserva muito nas ideias de Santo Agostinho. E o Santo Agostinho nunca foi um padre inquisitorial. Nunca foi um inquisidor. O Santo Agostinho falava palavras ternas, palavras sublimes. Tanto que na vida dele, quando ele escreveu o livro As Confissões, ele coloca que ele mesmo tinha sido um herege, que ele tinha sido ele mesmo um pecador, ele tinha sido ele mesmo um bêbado, um cara que gostava da noite, que gostava de mulheres, e quando ele tinha 33 anos, ele foi atingido lá por alguma coisa que diz ele, que Deus o tocou, e ele se tornou um monge. Então, esse padre, ele lê muitas citações de Santo Agostinho, e ele se culpa muito em, às vezes, ter que inquirir, ele tem que, às vezes, questionar pessoas que ele sabe que não são culpadas, que eles sabem que não fizeram o mal, mas que ele, como padre inquisidor, ele tem que condená-las. Tem que botar na cadeia, tem que botar a ferros, tem que viver a pão e água. E ele se condena com isso aí. Tanto que ele próprio, depois de conhecer uma mulher, que era considerada, e depois ele viu que não era uma herege, ele se apaixona por ela, ele sente atrações sexuais por ela. Vejam bem, lá em 1282, aonde se passa essa história aqui. E essa história é escrita por Catherine Ginges, em uma história, digamos, baseada em fatos reais. Ela é australiana e ela é uma doutora em história medieval. Não é uma simples escritora. Então, ele se coloca muito, digamos assim, muito na questão de se cobrar. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou condenando as pessoas? Será que eu estou inquirindo, eu estou questionando essas mulheres, se eu próprio sinto atração por uma delas? Uma mulher já de meia idade, igual a ele, né? E como é que é? Aí ele sonha, ele se sente extremamente culpado por esse tipo de pensamentos. Por quê? Porque naquela época os monges, né, os padres, eles eram extremamente proibidos a ter esse tipo de contato, a ter esse tipo de pensamento, que na época era considerado como mundano, como extremamente pecaminoso. Entendem? Então ele diz assim, mas por que é que eu devo retribuir o mal, um mal maior, com um pequeno mal, ou talvez um nem mal, que tenha acontecido com alguém, que tenha talvez feito alguma coisa de ruim contra a Igreja Católica Apostólica Romana, e nem contra as pessoas, nem contra as pessoas, contra as ideologias da Igreja. Aí ele pega e ele começa a ler, e ele procura sempre Santo Agostinho, o Agostinho. Então, aqui ele lê uma passagem do Santo Agostinho, que eu vou passar para vocês, porque o Santo Agostinho é só ele, né? Ninguém consegue decorar aquilo que ele escreveu. Como o próprio Santo Agostinho escreveu certa vez, os homens podem falar, podem ser vistos pelas ações dos seus membros, membros superiores e inferiores. Quer dizer, os homens podem ser vistos pelos seus membros, podem ser ouvidos, mas quem consegue penetrar em seus pensamentos e ver seus corações? Quer dizer, quem que esse padre, ele se sente um idiota? Quem que esse padre, ele se coloca no lugar dele como inquisidor, pode condenar alguém se ele não sabe o teor do pensamento dos outros? Se ele não sabe o teor do sentimento do coração dos outros? E tem mais, gente. Isso aqui é sublime. Santo Agostinho foi um dos maiores filósofos da Idade Média. Por isso que esse cara aqui, depois eu acredito que no final do livro ele vai se converter para o bem e não para o mal, né? Mas eu tô chegando. Santo Agostinho escreveu certa vez: tudo existe tanto para o cego como aquele que não enxerga. O cego e o que enxerga, no mesmo lugar, estão cercados pelas formas das mesmas coisas. Isto é, se um cego e o cara que enxerga estão aqui na frente, eles estão cercados pelas coisas que o cercam da mesma forma. Mas um as presencia e o outro não. Não porque as coisas em si se aproximam de um ou se afastam do outro, mas por conta da diferença dos seus olhos. Mais uma vez, Santo Agostinho dá nos dedos, né? De quem? Dos inquisidores. Que o cego, às vezes, ele enxerga mais daqueles que têm olhos. Aí ele coloca isso para dentro dele e se pergunta, mas será que eu sou aquele que tem olhos? E eu sou o cego que não quer, digamos assim, sentir as coisas que estão no meu lado? Será que eu devo retribuir, não que ele coloque com essas palavras, será que eu não deveria mudar a ordem dos meus pensamentos, ele coloca, para ele mesmo? E fazer, de repente, com que as pessoas que a gente considera herege, mudar, de repente, aconselhá-las e não condená-las, não julgá-las, não colocá-las na cadeia. Naquela época, as cadeias, se vocês acham, se nós achamos hoje que os presídios são ruins, bom, naquela época era 3 vezes pior. Então, ele se coloca no lugar dessas pessoas e ele pensa, na metade do livro, né? Ele pensa, como que eu devo agir agora, diz ele, que o meu mestre morreu, porque o mestre dele foi assassinado, que era o inquisidor-chefe. Foi esquartejado e a cabeça dele desapareceu. Por que que aconteceu isso com ele? Será que somos tão mal vistos pela população? Ele coloca no livro. Será que as pessoas têm tanto ódio por nós? Por que isso? A tal ponto de fazer isso com um inquisidor-chefe, que é um tal de Agostinho. Por quê? Só aparecem os membros. Um braço, uma perna, um pedaço do ombro. Tá? Quer dizer, tem partes meio que grotescas no livro. Mas aí ele se pergunta, por que que acontece isso? E acontecia, gente. Nós não devemos pensar que a Inquisição passou imune. Existiam aqueles que eram contrários. E naquela época era pelo fio da espada e do machado. Já existia aqui se faz, aqui se paga, naquela época. Então, aqui fica uma proposta, né, de nós pensarmos com nós próprios, no nosso dia a dia. Como que nós estamos agindo? Será que nós somos inquisidores? Aqueles que julgam os outros e que tentam retribuir um mal que os outros fizeram a nós com outro mal pior? Ou nós, de repente, passamos por cima, esquecemos, tchau, tchau, deu, acabou, zé fini, e, sem mágoas e sem ressentimentos, vamos seguir nossa vida em frente? É o que ele estava tentando fazer, olha, isso aqui, gente, há 700 e poucos anos atrás. E nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Se tem muita gente aí que fala que nós estamos entrando num mundo de regeneração, eu, particularmente, sou o primeiro que não acredita. Porque antes nós temos que fazer isso aqui. Retribuir o mal com o bem. Coisa que poucos de nós sabem fazer. Muito obrigado.